apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente quando eu tocar na velha guitarra. As canções que eu conheço, eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa, e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa, e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando.